Há um novo clima no ar. Em breve, Rádio Válido Contestado AM. Rádio Válido Contestado AM. 1320 kHz. A frequência está chegando para conquistar você. Rádio Válido Contestado AM. Estamos em caráter experimental.